Conexão. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Música em conexão. Se você precisa construir ou reformar, essa é a sua chance de economizar. A Liquida Comercial Ivaiporã chegou com descontos de até 35%. É isso mesmo! Promoção em diversas categorias, como ferramentas, tintas, hidráulica, material bruto, pisos e muito mais, com preços imperdíveis. Mas corra! As ofertas são por tempo limitado e os estoques podem acabar. Vem agora para Comercial Ivaiporã e aproveite! Vem aí o segundo sorteio da promoção Cliente Premiado do Supermercado Lobas. É no dia 8 de março e os prêmios se repetem. Geladeira, máquina de lavar, televisão, vales compras e duas supermotos. A cada R$150 em compras no Supermercado Lobas, você deposita um cupom na urna e já está concorrendo. Aproveite que ainda dá tempo. Segundo sorteio da promoção Cliente Premiado. Muitos prêmios e chances de ganhar é aqui no Baratão da Avenida. Tradição, 40 anos atendendo a população com amor e dedicação. Oh, Cândido de Abreu tem a farmácia São Luís, qualificada com os melhores profissionais. Preço justo e o melhor atendimento você encontra aqui. Farmácia São Luís. Há 40 anos cuidando da sua saúde. Brasil, 40 graus. Serão Bela FM. agora no Auto Posto Novo Horizonte, nova loja de conveniência. Você encontra porções e lanches deliciosos, como x-salada, x-bacon, sanduíche natural e outros. Além de porções de batata, frango, calabresa, anel de cebola e aquele bocadilho no pão baguete de dar água na boca. Pão francês fresquinho e quentinho todos os dias. E você ainda pode vir e tomar seu café da manhã na conveniência do Posto Novo Horizonte. Servimos também a tábua de frios e o cone de batata. Venha saborear essas delícias, junto com aquela cerveja gelada num ambiente tranquilo e familiar. Oferecemos os melhores produtos por um preço justo. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 6 às 22 horas. Aos sábados, das 6 às 20 horas. E domingos e feriados, 7 às 19 horas. Auto Posto Novo Horizonte. Aceitamos pedidos pelo WhatsApp 43 984 48 2395. Pare de procurar! No Móveis Pontarolo, você encontra tudo para a sua casa. Móveis, eletros, cama, mesa e banho. As melhores marcas e os melhores preços. Aqui tem pagamento facilitado no Carnê Azulzinho. São 41 lojas prontas para te atender. Ah, e tem mais. A entrega e a montagem são grátis. Móveis Pontarolo, sempre perto de você. Música em Conexão. De volta com Música em Conexão, agora são 22 horas e 23 minutos. Na sequência tem o Dire Straits, Far Away, So Far Away. Depois tem Júlio Ferraz na sequência da programação e Goodbye com Hair Supply. Pessoal, tá ligado comigo? Araquari, Santa Catarina, obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho tem pra vocês o som que vocês pediram pra ouvir aqui na programação, tá bom? Abraço pra vocês aí, obrigado pela companhia. So far, I just